tocam agora as melhores músicas em inglês. Do jeito de ser, caso raro. bonita como una manzana, dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que abrazos y besos te van sabroso. Así me lo dice mi morenita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que abrazos y besos te van sabroso. Así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Alone. Ooh.

weather is just a second away. Piccolina Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro